Teve um caso em Manaus de uma moça que vinha de vários suicídios, tentativas de suicídio. E ela contava de como os atos sexuais eram regados de juramentos. Durante a relação sexual, ela dizia: ninguém mais toca no meu corpo. Nenhum homem mais toca no meu corpo. E os atos sexuais eram regados de promessas e de juramentos. Veja, sempre dentro desse contexto, o segundo elemento do pacto aparece: os presentes. Por favor, não entenda que nenhum presente isoladamente é algum pacto. Tem gente muito exagerada, sabe, irmãos? Mas nesse contexto de promessas, de juramentos e muitas vezes de atos sexuais, os presentes dados e recebidos podem ter uma conotação pactual. Aquele rapaz ou aquela moça que diz para o namorado ou para a namorada, ou aquele amigo que faz uma coisa doida, uma promessa doida, às vezes até gente de igreja que faz promessas loucas, e de repente aquela mocinha chega para o rapaz e fala assim: olha, a minha alma te pertence, e mais do que isso, eu passei ali numa relojoaria, não é isso? Relojoaria, e vi um relógio assim, bonitinho, é uma marca nova, e eu quis trazer esse relógio para você. Rapaz, que legal esse relógio, qual é a marca desse relógio? Cativeiro. Aí essa moça ou esse rapaz que havia feito uma promessa, ele ganha um objeto, e esse objeto vem nesse bojo, nesse imbróglio. Os gibionitas, quando vieram fazer o pacto, eles trouxeram pão e vinho. E os israelitas tomaram da provisão. Aí o rapaz, se ganhou um relógio, fica sensibilizado e vai querer dar um presente à moça. Fala assim: ah, eu também me lembrei de você e comprei para você uma corrente. Até o nome já diz, uma corrente. Ela é. E tem alguma marca? Tem uma marca famosa. Como é que é a marca? Laço. Até uma palavrinha assim em latim, laços. Aí bota aquela corrente. E esse pessoal não entende. Por que que eles são perturbados, têm sonhos com esta pessoa e não conseguem se desvincular? Porque muitos desses objetos ainda estão guardados em casa. Objetos memoriais pode ser uma aliança, um anel, alguma coisa que tenha implicação nesse pacto, e refeições. Dentro desse contexto de pactos, de alianças, de juramentos, essas refeições também passam a ter um elemento de pacto e de aliança. Você vai pedir ao Senhor para te preparar nessa hora. Pede o Espírito Santo para te preparar. Talvez você está aqui: ó, pastor, mas parece que vem um cansaço, um peso espiritual. Ou de repente o Espírito Santo já está te mostrando algumas coisas. Oh, parece que tem uma pressão na minha cabeça, eu estou até com vontade de ir embora. Essa semana foi muito cansativa. Mas não desiste. Deixa o Senhor se mover dentro de você. Nós vamos fazer um momento de arrependimento, de colocar a nossa vida diante de Deus. Nós vamos fazer algumas renúncias, alguns arrependimentos, mas deixa eu dizer uma coisa importante para você enquanto você está com seus olhos fechados. Três coisas. Se você não entregou ainda a sua vida para o autor da vida, e você quer de fato ser liberto, a primeira coisa que você tem que fazer: nessa noite, entrega seu coração para Jesus. Não vai adiantar você estar aqui, orar, abrir a boca, repetir, não vai adiantar nada. Porque a palavra fala: e conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a palavra de Deus fala que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Se você precisa entregar sua vida para Jesus, faz isso agora. Pastor, como é que eu faço isso? Faz com a sua boca. Convida Ele para entrar no seu coração. Se você tem dúvidas disso, eu não tenho certeza da minha salvação. Então nessa noite você pode ter. Você pode abrir sua boca e dizer: Senhor, entra na minha casa. Entra na minha vida. Faz uma mudança. Em nome de Jesus. A segunda coisa que eu quero dizer para você é que Deus opera no coração quebrantado. Talvez você está aqui e já entregou sua vida a Cristo, mas você é uma pessoa que precisa se quebrantar diante de Deus, precisa se arrepender, precisa entregar seus pecados a Ele, precisa que Ele te dê esse espírito de quebrantamento. Se você sente que precisa desse quebrantamento, pede a Ele agora. Fala: Senhor, quebranta o meu coração. Eu acho que todos nós, em maior grau ou menor grau, precisamos de quebrantamento. Pede Ele para te dar quebrantamento nessa hora. Fala: Senhor, me dá esse espírito de quebrantamento. Me dá esse espírito de quebrantamento. Por mais que você se ache quebrantado, pode ser que você seja a pessoa mais quebrantada neste lugar, mas sempre nós temos áreas de dureza. Pede Ele para te dar esse quebrantamento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração com você, e nós vamos tocar em alguns pontos. Eu queria pedir uma coisa: toda oração que nós fizermos, você vai orar com a sua boca, você vai orar com seus lábios. Por favor, não ore com a mente apenas, porque a palavra fala confessai, ela não fala pensai nos vossos pecados, ela diz confessai. E para você confessar, você precisa verbalizar, você precisa abrir a boca, você precisa abrir a sua boca, e você precisa confessar, confessar, confessar. Confessar. Eu quero que você repita essa oração comigo. Você vai dizer assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entendi a tua palavra, e eu quero, Senhor, te convidar para que o Senhor não fique apenas na sala da minha vida. Mas agora, Pai, eu quero te apresentar a minha casa. Talvez existem quartos que eu ainda não abri para ti. Quartos escuros, quartos sujos, quartos que me trazem dor, vergonha, medo. Mas agora, Senhor, sonda-me. Conhece o meu coração. Conhece a minha casa, Senhor. Entra. Vem comigo. Entra no meu quarto. Entra nas partes mais privativas. Talvez haja em mim um vale de morte. Entra nesse lugar. E que a luz do Senhor comece a brilhar. Agora, Pai, começa a pegar os lixos. Eu te entrego esse lixo, Senhor. Toma o lixo, Senhor. Toma o lixo. Senhor, o primeiro lixo que eu quero entregar é o lixo da minha família. É o lixo da minha casa. É o lixo das minhas gerações. Pai Santo, eu não conheço em profundidade todas as minhas gerações, mas tu sabes que muitos dos meus antepassados, começando dos meus pais, fizeram coisas erradas, pecaram contra o Senhor. Muitas coisas que eu trago hoje, e que meus filhos também, pode ser fruto desses pecados. E eu quero apresentar a ti esses pecados. Eu quero apresentar a ti essa sujeira. Pai Santo, eu quero confessar essas iniquidades dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus tataravós e de gerações que eu nem conheço. Eu quero confessar os pecados dessas gerações. Não é oração pelos mortos, mas é uma oração de arrependimento por essas iniquidades. Senhor, eu sei que muitas áreas na minha vida e na minha casa não estão fluindo por causa destes pecados, destes lixos. Mas agora, Senhor, agora, Senhor, põe o teu sangue. Senhor, tu sabes onde a porta foi aberta. Tu sabes onde a porta foi aberta. Onde a iniquidade foi praticada. Tu sabes, Senhor. E agora, Senhor, usa de misericórdia. Usa de misericórdia. E que o sangue de Jesus comece a limpar, comece a lavar. Senhor, eu coloco diante de ti todos esses pecados: a feitiçaria na minha família. Senhor, quanta feitiçaria na minha família! Pactos com Satanás, espiritismo. Senhor, tenha misericórdia. Perdoa cada pacto espírita, cada pacto com a feitiçaria. Perdoa cada aliança que foi feita com esses deuses. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Limpa, Senhor. Tira o teu juízo da minha casa. Tira a legalidade de Satanás da minha casa. Senhor, esses espíritos familiares não vão mais distribuir os seus dons mediúnicos. Não vão mais. Mas o sangue de Jesus agora quebra essa legalidade. Perdoa, Senhor, quando na nossa ignorância eu e a minha casa nos voltamos para os ídolos, para as falsas religiões, para as práticas maçônicas, para as religiões orientais. Senhor, perdoa. Senhor, tudo aquilo que eu e a minha casa fizemos na nossa ignorância, perdoa, Senhor. Senhor, perdoa também quando eu e a minha casa nos pervertemos sexualmente. Perdoa, Senhor. Senhor, quantos adultérios. Perdoa, Senhor. Senhor, quantos adultérios, prostituições, homossexualismo, incesto, bestialidade. Perdoa, Senhor. Fornicações, perdoa, Senhor. Senhor, quantas mulheres ficaram grávidas ainda solteiras, perdoa, Senhor. Quantos filhos foram gerados sem pais, órfãos, às vezes até tendo pais físicos, mas emocionalmente sem pais. Perdoa, Senhor. Senhor, perdoa toda a sujeira na área sexual. Perdoa, Senhor, quando a minha família foi injusta, quando assassinamos, quando roubamos, quando fomos duros e desprezamos o órfão, a viúva e o estrangeiro. Perdoa, Senhor, quando desonramos os nossos pais, quando eu e a minha casa afrontamos os nossos pais, enfrentamos os nossos pais, rompemos emocionalmente com os nossos pais, fizemos como aquele filho pródigo, saímos de casa fisicamente ou emocionalmente e ferimos também aos nossos pais. Não demos ouvidos. Perdoa, Senhor, toda desonra na minha casa. Senhor, perdoa também quando pecamos na área financeira, quando roubamos, quando subornamos, quando extorquimos, quando tivemos lucro desonesto. Perdoa, Senhor, quando fizemos apostas, quando colocamos o nosso dinheiro nas mãos de mamon. Perdoa, Senhor, até quando roubamos o Senhor, quando fomos avarentos, quando nos tornamos amantes do dinheiro e te trocamos para servir ao Deus das riquezas. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Senhor, limpa as nossas mãos. Tira a sujeira das nossas mãos. Senhor, perdoa quando abortamos. Quando abortamos voluntariamente. Perdoa, Senhor, quando praticamos aborto. Perdoa, Senhor, cada aborto voluntário que eu e a minha casa fizemos. Perdoa, Senhor, quando o útero da minha casa, quando o nosso útero ficou sujo, contaminado com sangue inocente. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te apresento todos esses pecados e outros que o Senhor já trouxe à minha mente, e que eu os coloco diante de ti, Senhor, todas as vezes que transgredimos a tua palavra. Agora, Senhor, lava. Agora, Senhor, purifica. Agora, Senhor, quebra o jugo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que o rio de Deus venha agora, limpando, lavando, purificando. Em nome de Jesus. Senhor, e na autoridade que tu me deste para ligar e desligar, eu declaro, no nome de Jesus, todas essas maldições desligadas, anuladas, canceladas. Senhor, que essas legalidades sejam todas levadas para a cruz de Cristo, onde as maldições já foram levadas. E este é um ato de apropriação. é um ato de tomada de posse. Para que as bênçãos de Abraão, toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, venham sobre mim e sobre a minha casa, em nome de Jesus. Como um ato simbólico, põe a mão aqui na região do seu umbigo, é apenas um ato simbólico, põe a mão na região do seu umbigo e fala assim: Senhor Jesus, põe o teu fogo nessa região, para que se houver aqui algum laço, porque essa região umbilical foi o lugar da transferência. Agora, Pai, que essas raízes que estão no mais profundo do meu ser sejam arrancadas. E agora, Senhor, que o machado seja posto na raiz da maldição, e que essa árvore maldita, que seja agora arrancada pela raiz, agora, agora, agora, em nome de Jesus, e que o Senhor libere os céus, Senhor, para que da mesma forma que aconteceu com Daniel, os céus sejam liberados e bênçãos retidas sejam liberadas, na autoridade do nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por tudo de bom que recebi dos meus pais, por tudo de bom que recebi dos meus antepassados. Muito obrigado. E eu quero abençoar os meus pais. E eu quero liberar a bênção sobre eles. Senhor, agora nessa oração eu quero incluir também os meus filhos, netos, pessoas que estão debaixo da minha autoridade. Eu quero incluí-los nesta oração. Eu quero colocá-los debaixo da tua autoridade. Até filhos que eu adotei, eu quero colocá-los debaixo da tua autoridade. Satanás, eu declaro, a maldição já foi levada para a cruz. O escrito da dívida já foi quebrado. E a iniquidade já foi perdoada. Senhor, e agora na autoridade do nome de Jesus, eu me levanto agora e dou uma ordem de comando para que todos esses demônios, todos esses espíritos que agem na área do casamento, na área financeira, na área da saúde, na área de doenças que se repetem, espíritos de morte, de loucura, de suicídio, de depressão, de pânico, espírito de esgotamento mental, emocional, espírito de prostituição, espírito de bancarrota, de falência, todos esses demônios e quaisquer outros, eu dou uma ordem agora. Satanás, junte a sua trouxa agora. Todos esses sintomas, saiam agora. Saiam agora. Saiam agora. No nome de Jesus. Vão para onde o Senhor determinar. Vão para onde o Senhor determinar. Agora, agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Baixa sua cabeça ainda, fecha seus olhos um pouquinho. Tem alguns obreiros aqui, baixa suas mãos agora, fecha seus olhos, baixa suas mãos. Se você não conseguiu fazer essa oração, eu sei que o nosso tempo é curto, mas eu quero que você receba pelo menos uma oração. Se você não conseguiu fazer, pastor, a minha garganta está travada, eu não consegui orar, me perdi, tem coisa que eu senti opressão, não consegui verbalizar. Se você não conseguiu abrir a boca ou não conseguiu falar certas coisas, travou. Pode ser que esteja pesado, mas você falou. Se falou, está falado. Mas se você não conseguiu falar, com os olhos fechados, todo mundo com os olhos fechados, você vai fazer só um sinal com a sua mão. Só um sinal com a sua mão e um obreiro vai até você. Se for um homem, uma mulher, Então uma mulher ajude. Se você não conseguiu orar, então os irmãos agora nos ajudem. Eu vou pedir só para o obreiro ajudar essa pessoa a identificar a área que ela não conseguiu orar e quebrar na vida dela. Veja a área que ela não conseguiu quebrar e ore com autoridade agora, declarando essa área livre. Declare o perdão de Deus sobre esta área. Se você não conseguiu, faz um sinal com a sua mão. Fica com seus olhos fechados. Se você não conseguiu, faz um sinal com a sua mão. Uma mulher aqui para nos ajudar. Fecha seus olhos, Por favor, não fica com os olhos abertos. Só os líderes, quem é líder já sabe que nessa hora você vai ser chamado. Você pode abrir os olhos. O resto, por favor, em respeito ao seu irmão, para nós protegermos ele, para não expor ninguém, fica com os olhos fechados. Ajuda a pessoa a quebrar essa área. Talvez foi uma área específica. Olha, eu não consegui orar na hora do aborto. Eu não consegui orar na hora de renunciar à área financeira. Aí você reforça quebrando isso. Faz isso agora. Enquanto isso, você esteja em oração. Esteja em oração para Deus continuar movendo na sua vida. Ajude essa pessoa a quebrar específico essa área. Específico. Em nome de Jesus. Só fica com a mão levantada se você não conseguiu orar. Só para a gente não perder o rumo. Se você conseguiu orar, fica com as mãos baixas. Tem o óleo aqui para ungir. Se você, obreiro, sentir de ungir essa pessoa, você já unja ela. Tem óleo aqui, olha, irmão, nos ajude. Abaixe a mão se você já conseguiu orar. Abaixe a mão. Se você tiver com a mão levantada, eu estou entendendo que você não conseguiu orar. Quem não conseguiu, fica com a mão levantada. Aí alguém vai chegar pertinho de você. Não senta ainda não, se você puder, fica de pé, a gente está em guerra agora. Só se você tiver alguma dificuldade física, aí não tem problema, pode se assentar. Se você tiver alguma dificuldade física, pode se assentar, não tem problema. Mas se você não tiver, de pé, posição de guerra. Você está no meio de uma guerra agora. Você está confrontando demônios que já vêm de muitas gerações. Você está confrontando espíritos que já vem geração após geração roubando áreas da sua família, da sua vida. E se você não lutar contra esses espíritos, eles vão adiante e vão destruindo. Mas hoje, em nome de Jesus, é chegado o fim. Deus quer fazer desse momento um divisor de águas. Você hoje é o Daniel da sua família. Você é o Daniel da sua casa. Você é o Daniel, você é o Neemias. Você é o sacerdote, a sacerdotisa que está se levantando para dizer: perdoa, Senhor, o pecado da nossa casa, da minha família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica com as suas mãos baixas. Só levante a mão se você precisar de ajuda. Tenta fazer atender esse comando para não gerar confusão. Enquanto você está orando, olhos fechados, presta atenção. Os obreiros agora aí, você é obreiro, líder de célula, professor, escola bíblica, né, pastor? Você que é líder, que é da confiança do pastor Sóstenes, só esses líderes. Você que exerce liderança, você já fique atento. Você pode orar também, mas você já vai orar com os olhos abertos. Você já pode até ficar mais nos corredores para nos ajudar. Você já fica mais atento para ajudar outros. Eu vou pedir que mulher ajude mulher, homem ajude homem. Olhos fechados agora. Você vai começar agora a renunciar palavras que foram ditas contra você, de pessoas com autoridade sobre você. Talvez seu pai disse: você é um burro, você não vai dar em nada, você é um desgraçado. Sua mãe disse: olha, o que você está fazendo hoje, amanhã sua filha vai fazer o mesmo. Esse casamento não vai dar em nada. Tudo que você fizer financeiramente não vai para frente. Talvez até algum líder espiritual, é possível que isso tenha ocorrido, até uma autoridade espiritual tenha te amaldiçoado e tenha proferido palavras malditas contra você. É possível. E você agora vai renunciar a essas palavras. Pode abrir a sua boca baixinho, eu sei que tem palavras feias, mas você vai abrir a boca. É com a boca agora, por favor, é com a boca. Você vai orar baixinho e você vai dizer: Senhor, todas as palavras que meu pai, mãe... E aí você vai começar um por um e você vai renunciar a essas palavras. Pode começar a sua oração. Ore agora. O Espírito Santo vai trazer a sua memória. Ele vai trazer a sua mente, ele sonda, ele está conhecendo a sua casa, ele já conhece, mas ele está te fazendo conhecer. Agora ele está entrando com você no quarto das palavras. Começa a lembrar, talvez haja uma palavra antiga, talvez tem gente que foi amaldiçoado já antes do nascimento. Talvez você já escutou quando criança: você só veio nesse mundo para me dar trabalho, você só veio nesse mundo para acontecer isto, você nunca vai ser feliz. Começa a quebrar essas palavras. Cite a palavra e renuncie. Ore. Se você não conseguir quebrar uma palavra dessa, pastor, tem uma palavra que eu estou tentando aqui, mas até a minha garganta travou. Parece que tem até um negócio segurando a minha garganta, as cordas vocais. Travou. Eu não tenho força para quebrar essa palavra. Você vai levantar a sua mão, um de nós vai até você. Se você consegue, continue orando. Mas se a sua garganta travar e você não conseguir: pastor, está muito pesado, eu não tenho força para quebrar uma palavra. Você vai levantar a sua mão. Levanta a mão alto. Levanta alto para a gente te ver. Bem alto. Se você consegue orar, mãos baixas. Se você não consegue orar, levanta a mão lá no alto, para um de nós ir até você. Tem mais alguém que não está conseguindo quebrar? Levanta sua mão. Não deixa Satanás prender sua mão. Uma das principais estratégias do inferno agora é colocar vergonha. O diabo fala: não, não levanta a mão não, o que vão pensar de você? Se você precisar de ajuda, levante a mão bem alto se você não conseguir orar quebrando isso. Levanta a mão. Acho que tem uma mulher precisando de ajuda ali. Fica com a mão levantada para a gente te ver. Lá atrás tem uma mulher, uma obreira lá atrás para ajudar. Se você não conseguir, pastor, a minha garganta travou. Tem uma palavra forte. Está pesado, eu não tenho força para quebrar. Levanta a mão alto. Só abaixa depois que alguém chegar perto de você. Ajuda aquele rapaz lá atrás, o homem. Se você já terminou de orar, peço o Espírito Santo. Espírito Santo, tem mais coisa? Sonda-me. Tem mais coisa? Tem mais palavras? Existem mais palavras? Alguém mais de autoridade me amaldiçoou? Deixa ele te limpar. Ele está com você agora no quarto das palavras. Ele está com você no quarto das palavras. Comece agora a renunciar palavras que você disse contra você mesmo. Agora é outro tipo. Você está entrando agora no quarto das automaldições. Comece a renunciar palavras que você disse contra você. Eu não presto. Eu nunca vou dar para nada. Nunca vou me casar. Eu sempre vou ser doente. Eu vou enlouquecer. Pobre nasceu para sofrer. Eu sou um miserável. Eu não vou dar em nada. Nunca vou engravidar. Eu sou um burro. Comece a rejeitar essas palavras agora, uma a uma. Talvez você amaldiçoe seu corpo. O meu cabelo não presta. As minhas pernas não prestam. Os meus seios são horrorosos, são terríveis. Você todas as vezes abre a boca para se amaldiçoar uma parte do seu corpo. Você já há anos amaldiçoa essa parte do seu corpo. Você pragueja essa parte do corpo. Retira essa palavra agora. Começa a orar agora. Mãos baixas. Se você não conseguir orar, você vai levantar sua mão. Se você não conseguir retirar essa palavra, se você não conseguir retirar essa palavra, você vai levantar sua mão bem alto. E um de nós vai até você. Vai renunciando. O Espírito Santo, ele está com você agora no quarto das palavras. Ele quer limpar essas palavras agora. Ele quer limpar a sua vida. Você vai pedir perdão a Ele agora. Ele vai fazer como fez com Isaías. Ele vai colocar uma brasa viva nos seus lábios. E Ele vai tirar a maldição da sua boca. Mas agora você vai renunciar a essas palavras. Você vai renunciar a essas palavras. Talvez você carregue dores no seu corpo por causa dessas palavras. Você vai renunciar a essas palavras. Você vai dizer: me perdoa, Senhor. Me lava. Eu renuncio a essa palavra. Cite a palavra. Se você não conseguir, levanta sua mão bem alto. Deixa alguém te ajudar a quebrar essa palavra. Talvez tem gente aqui que já há anos se amaldiçoa. Anos. sempre repete aquela mesma palavra e você talvez não esteja conseguindo. Se esse é o seu caso, não deixe de pedir ajuda. Por mais feia que seja a palavra, por mais feia, não deixe o diabo colocar vergonha. Deus quer quebrar esse laço na sua vida. Deus quer te liberar dessa palavra. Deus quer te soltar. Deus quer fazer com que você saia daqui livre. Em nome de Jesus. O Espírito Santo está caminhando com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. E a tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. O Senhor vai te levar num quarto agora muito, muito forte. E você vai começar a renunciar. Eu sei que você vai depois dar prosseguimento nisso. Mas Deus vai te levar no quarto dos ídolos, no quarto da feitiçaria. E você vai começar agora a renunciar os pactos que você fez com os deuses, com as entidades, com os demônios, com os espíritos. Você vai começar a renunciar agora. Começa a abrir a sua boca. Esse vai ser um dos quartos de maior guerra. Começa a abrir a sua boca agora. Levanta a sua boca agora. Levanta a sua voz com voz de autoridade agora. Não precisa levantar a mão, por favor. Ore com a sua voz. Não levante a sua mão. Só levante a sua mão se você não conseguir orar. Você vai começar a renunciar. Você pode cerrar seus punhos agora e com autoridade você vai começar a dizer: eu renuncio, Senhor, os pactos na feitiçaria, na idolatria, aquilo que você se lembrar. Começa a renunciar agora. Começa a renunciar, passe, benzimento, tudo que você se lembrar que você fez, cartomancia, começa a renunciar. Talvez você participou de curas espirituais, feitiçarias através de cura, começa a renunciar isso agora. Tem uma mulher ali, ajuda ela ali, uma obreira. Começa a renunciar, começa a renunciar, começa a renunciar. Vá renunciando, na medida em que o Espírito Santo for te mostrando, vá renunciando. Vai dizendo: Senhor, eu renuncio às conversas, os pedidos, as feitiçarias, os pactos. Começa a renunciar. Se você não conseguir renunciar, você levante a sua mão e um de nós vai até você. Ore com a sua boca, ore com autoridade. Se você estiver se sentindo mal: pastor, tem uma pressão na minha cabeça, eu não estou conseguindo orar direito, peça ajuda, deixa um intercessor te ajudar. Se você estiver se sentindo mal nessa hora, peça ajuda, deixa alguém estar perto de você. E alguém vai concordar com a sua oração de renúncia, alguém vai concordar com a sua confissão. Aquilo que o Senhor trouxe à sua mente, renuncie, renuncie, renuncie, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você não conseguir, levante uma das suas mãos. Lá atrás eu acho que tem um irmão que precisa de ajuda, um homem para ajudar. O Espírito Santo vai te mostrar pactos específicos. Talvez você fez algum pacto de sangue. Quebre agora isso. Talvez você ia na praia sempre conversar com espíritos, com entidades, pular ondas, oferecer flores, lembra dessas coisas. Deixa Deus vai te mostrar agora. Talvez o seu nome foi consagrado a essa entidade, a esse ídolo. Renuncia isso agora. Talvez o seu nome, talvez Deus está te mostrando, você desconfia, o Espírito Santo está te mostrando: olha, desde o ventre você foi consagrado a um espírito, a uma entidade, a um ídolo. Talvez isso já está registrado no seu nome. Renuncia isso agora. Abre a boca. A espada do Espírito está na sua boca. Renuncie. Continue orando. Deixa Deus limpar esse quarto da sua vida, o quarto da feitiçaria, o quarto do ocultismo. Ele está te mostrando mais coisas. Renuncie, quebre. Talvez você fez pactos específicos com entidades, renuncie o nome delas. Pode renunciar com a sua boca, você pode orar baixo, em voz média, mas abre a boca, renuncia, verbaliza. Verbaliza, ora com a boca, quebra esse contrato, quebra esse juramento que você fez. Quebra. Quebra esse juramento. Quebra esse juramento. Quebra esse juramento. Uma irmãzinha para ajudar ali atrás. Fica com seus olhos fechados. Cantigas que você cantou, renuncia. Talvez você fez tratamentos místicos, suspeitos, renuncie. Aquilo que o Espírito Santo te mostrar agora, que estiver pesando, entrega para Ele. Entrega para Ele. Entrega para Ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alguma coisa mais que está vindo à sua mente? Quem sabe você participou de alguma arte marcial suspeita e lá tinha ocultismo misturado, candomblé, coisas estranhas. Renuncie a essas coisas. Deus está te mostrando isso, espírito de violência. O que, que o Espírito Santo está te mostrando? Comece a quebrar essas coisas. Aquilo que Ele te mostrar, comece a rejeitar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez foi feito algum trabalho na sua mente, alguma coisa suspeita. Rejeita isso. Rejeita isso. Talvez até músicas, mantras, músicas de nova era que você escutava. Rejeita isso. Renuncie isso. Talvez você foi envolvido em maçonaria. Você foi até certo, até não sei que grau, renuncie todo o envolvimento com maçonaria, com Rosa Cruz. Talvez você foi da igreja messiânica. Quebre os pactos que Deus está te mostrando, comece a quebrar esses pactos. A espada do Espírito, ela está na sua boca. Abra a sua boca e renuncie. Na medida em que você abre a sua boca, a espada do Espírito começa a cortar os laços. Use a espada do Espírito, ela está na sua boca. Seus olhos fechados, eu queria que agora nós orássemos pelo último quarto, que é o quarto da nossa vida sexual. Talvez ainda na infância você foi tocado ou tocada sexualmente, ou você teve experiências precoces. Talvez você sente que desde a infância um espírito de sensualidade te acompanha. E você vai entregar agora essas vestes ao Senhor. Você vai dizer: Senhor, agora limpa o quarto da sexualidade. Limpa o meu quarto da sexualidade, limpa. Limpa, limpa, limpa, limpa, limpa, limpa, limpa, Senhor, limpa. Comece a confessar a Ele. Com seus olhos fechados, com a sua cabeça baixa, entregue para Ele esses pecados na área sexual. Talvez a prostituição, o adultério, a fornicação, o incesto, o homossexualismo. Talvez você teve relações sexuais com animais. Talvez o problema da pornografia. Entrega para Ele essas áreas. Entrega para Ele. Entrega para Ele. Entrega. Talvez você viu uma cena na infância, seus pais se relacionando, e isso te marcou. Isso marcou você. Entrega para Ele esta cena. Entrega. Talvez a cena do abuso. Entrega para Ele essa cena. Entrega para Ele. Pede para Ele te limpar. Pede para Ele te limpar. Pede para Ele te limpar. Limpa, Senhor. Limpa. Limpa, Espírito Santo. Limpa, limpa. Limpa, Espírito Santo. Limpa. Limpa. Se arrepende agora desses pecados. Se arrepende agora. Fala: Senhor, me perdoa. Senhor, todas as vezes que o meu corpo foi usado de forma errada, os meus olhos, as minhas mãos, a minha boca, Senhor, limpa agora, limpa, limpa, limpa, Espírito, limpa, limpa, Espírito Santo, limpa, limpa, para que o meu corpo seja um corpo santo, saudável, para que tudo em mim funcione debaixo da bênção do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, xarabalabalas. Ainda com seus olhos fechados, você vai agora começar a se desligar de parceiros sexuais. Deus vai te mostrar alguns nomes específicos. Talvez o primeiro nome lá da infância, lá do abuso, você vai se desligar desse abusador. Talvez foi aquele primeiro relacionamento sexual. Ou talvez foi aquele parceiro que você fez tantos juramentos, presentes, dados, recebidos. Talvez você guarda ainda esses presentes desse parceiro de 10, de não sei quantos anos atrás. E o meu conselho para você é que você destrua essas coisas. Você agora vai se desligar, você vai dizer: eu me desligo, Senhor. E comece a se desligar desses parceiros do passado. Comece a se desligar. Cabeça baixa, você pode orar com voz baixa. Você pode balbuciar a sua oração. Por favor, fique com os olhos baixos, com olhos fechados. Só os intercessores que estão nos ajudando, com os olhos abertos. O resto eu peço, por favor, feche seus olhos. É uma questão de proteção que a gente quer dar a cada pessoa. Nós queremos proteger, porque o Senhor não quer expor ninguém. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Fica com as mãos baixas, fecha seus olhos. Comece a se desligar agora, nome a nome. Eu me desligo agora, Pai, daquele fulano de tal, ou daquela fulana de tal. Agora, Pai, eu me desligo também daquele relacionamento que eu tive com aquela pessoa. Senhor, naquele relacionamento eu fiz juramentos tão terríveis. Eu entreguei minha alma, eu jurei isso, jurei aquilo, dei presente, fiz pacto, fiz simpatia, fiz até ritual para aquele moço, aquela moça se apaixonar por mim. O Senhor vai te lembrar. Começa a renunciar agora, nome a nome. Nome a nome. Nome a nome. Nome a nome. Olhos fechados. Olhos fechados. Olhos fechados. Olhos fechados. Se você não conseguir se desligar de um parceiro desse, você vai levantar a mão bem alto. Eu sei que esse pode ser o ato de maior coragem. O ato de maior coragem. Olhos fechados. Por favor, toda a igreja com os olhos fechados. Só os intercessores com os olhos abertos. Mas se você não conseguir agora se desligar dessa pessoa, isso quer dizer que um de nós tem que aí te ajudar a orar, quebrar isso. Se você sente que você está amarrado, travado, enlaçado a essa pessoa, pede ajuda. Ora agora, vai orando. Vai se desligando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você não conseguir se desligar, eu vou pedir até os intercessores para ficarem com mãos baixas, para não confundir. Toda a igreja com os olhos fechados, ninguém levanta a mão. Se você não conseguir se desligar, você vai levantar uma das suas mãos. E um de nós vai até você. Uma mulher vai ajudar mulher. Olha, as mulheres, fiquem atentas. Olhos fechados. Olhos fechados. Pastor, eu sonho toda semana com essa pessoa. Toda semana. Parece que tem alguma coisa que me liga a essa pessoa. Eu fiz um pacto. Sabe, tem alguma coisa que me prende. Eu não consigo orar agora. Pede ajuda. Pede ajuda. Alguém vai te ajudar a se desligar dessa pessoa agora. Em nome de Jesus. Se você consegue, ore. Se desligue. Você vai dizer, eu me desligo do fulano, eu me desligo daquele juramento que eu fiz, eu me desligo daquele presente que eu dei e recebi, eu me desligo daquele ritual que eu fiz. Vai se desligando agora com a sua boca, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você não lembrar o nome da pessoa, mentaliza ela, fala, aquela pessoa que eu não me lembro o nome, eu me desligo dela agora, eu me desligo dela agora. Senhor, separa minha alma da alma dela agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todos com seus olhos fechados. Tem mais alguém que não está conseguindo se desligar? Tem mais alguém que não está tendo força para orar? Você não está tendo força para orar e se desligar? Está pesado, está difícil de se desligar dessa pessoa? Está doendo dentro de você? Parece que tem algo que está arrancando e você precisa da ajuda de alguém? Esta é a hora. Peça ajuda. Faz um sinal com uma das suas mãos que um de nós vai até você. Em nome de Jesus. Fica com seus olhos fechados. Eu vou perguntar pela terceira e última vez, tem mais alguém que não está conseguindo se desligar? Talvez você está com vergonha, mas você pode dar esse passo. Se você não estiver conseguindo, faz um sinal com a sua mão. Se for uma mulher, é uma mulher que vai te ajudar. Se for um homem, é um homem que vai te ajudar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seus olhos fechados, só para a gente encerrar. Olhos fechados. Se você fez algum aborto, você vai pedir perdão ao Senhor agora. Não abra seus olhos, não. Se você puder, põe a mão no seu útero. Se você puder, põe a mão no seu útero. Se você é homem também, consentiu em algum aborto, põe a mão no seu útero espiritual. Põe a mão no seu útero espiritual. Olhos fechados. Não olha para o lado. Não queira espionar ninguém. Vou dar só uma olhadinha. Não olha, não. Pede perdão ao Senhor por esses abortos. E pede para Deus fazer a luz dele brilhar nesse quarto do aborto agora. Fala: Senhor, agora coloca o teu sangue no meu útero e limpa o meu útero. E que esse pacto com a morte, com Moloque, com esse espírito de morte, seja quebrado agora. Perdoa, Senhor, cada aborto que eu e talvez a minha casa, talvez, Deus, eu tenha até nascido de um útero que já tenha abortado. Talvez o útero da minha mãe já era um útero sujo, talvez eu nem saiba. Mas agora, Pai, limpa, limpa, limpa. E todos esses demônios que agem no aparelho reprodutor sexual, nas trompas, nos ovários, em tudo, que esses demônios sejam queimados agora, que esses espíritos de aborto, de morte, de doença, de complicações, sejam queimados e destruídos agora, que o fogo de Deus venha agora e queime, e que haja limpeza, limpeza, limpeza, limpeza, cura, cura, cura. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Será que tem mais algum quarto que o Espírito Santo quer te mostrar? Se já tem, você já entra com ele nesse quarto e já entrega o lixo para ele. Já entrega, eu vou te dar um tempo seu agora a sós com Deus. Já entrega esse quarto para Ele. Já entrega para Ele. Se Ele está te mostrando alguma coisa a mais, já entrega para Ele. Fala: Pai, a partir de hoje eu não te entrego só a sala, mas aqueles quartos que eu nunca abri, eu te entrego. Se Ele está te mostrando algum, entrega para Ele. Entrega para Ele. Entrega para Ele, entrega para Ele, entrega para Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Fica de pé no seu lugar agora, levanta as suas duas mãos, levanta as suas duas mãos, levanta as suas duas mãos. E você vai declarar bem forte, porque há poder nas nossas palavras e há poder na palavra liberada. Quando nós profetizamos a palavra de Deus, diga comigo assim: Pai Celeste, neste ato em que ficamos aqui, esta uma hora, em oração, em arrependimento, em confissão, em contrição, onde, Pai, abrimos o nosso coração e o coração da nossa casa, da nossa família, onde eu expus a Ti tudo aquilo que eu fiz de errado, as alianças, os pecados dos meus pais, os pecados sexuais. Pai, agora, Senhor, leva embora, leva embora. Senhor, que eu consiga sentir o escrito de dívida sendo agora rasgado. Eu sei que ele já foi rasgado da cruz. Eu sei que há 2000 anos atrás o Senhor disse: está consumado. Mas agora, Pai, 2000 anos depois, o que já foi ligado nos céus, o que já foi ligado na cruz, liga na minha vida agora. E o que já foi desligado nos céus e na cruz, desliga agora toda obra maligna da minha vida agora, em nome de Jesus. Senhor, enche-me do teu Espírito, enche-me da tua graça, e eu quero sair daqui, Senhor, com essa convicção de que tudo que eu coloquei no teu altar já foi selado na tua presença, em nome de Jesus. Eu sei que já está um pouquinho tarde, mas eu vou pedir o pastor Sosta, nós vamos cantar juntos aquela música do rei Davi, como o rei Davi, que fala dos rios, e você vai profetizar essa canção, você vai declarar essa canção como um selo na sua vida. Levanta as suas mãos diante do Senhor. Tu és como um rio. Levanta as tuas duas mãos diante do Senhor e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra vós e que constava de ordenanças, o qual vos era prejudicial, ele o removeu inteiramente. Não foi pela metade. Ele o removeu inteiramente e o cravou na cruz. E por causa disso, principados e potestades foram despojados. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia! Oh! Aleluia! Aleluia! Aplauda, aplauda ele! Aleluia! Aleluia! Shalabas! Shalabashe, calabashi, halas. Oi. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Creia, creia, creia, creia, creia, creia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Eu sei que depois dessas orações que a gente faz, até a gente sente, pastor, eu tô com uma dor aqui na escadeira. Tô meio escadeirado. Tem uma pressão na cabeça, o estômago tá um pouco embrulhado. Tem uma dor, parece, aqui embaixo. Essas coisas são normais quando a gente colide com esses espíritos. Eu vou até pedir a gente depois, no encerramento, já encerrando, depois os irmãos, os líderes, para pegar um óleo, cada um que estiver sentindo esses sintomas, para depois que dispersar, você receber uma unção, tá certo? Então os líderes aí, pega um pouquinho de óleo, você que está sentindo pressão na cabeça, estômago embrulhado, talvez você vai ter que chegar em casa e dar uma vomitada, porque tem coisa aí que Deus quer tirar. É verdade. Talvez tem gente que vai ter que chegar em casa, o cara guarda as cartas da namorada de 20 anos atrás. Vai ter que rasgar. Talvez a corrente que você guarda, a pastor, é de ouro, eu não quis jogar fora, porque, embora a Bíblia diz que a prata e o ouro não cobiçarás, mas de todo a detestarás, para que não te tornes amaldiçoado semelhante a ela. Vai ter que queimar algumas coisas que Deus vai falar. E aí no final os líderes aí, de repente ali fora, como pastor Sóstenes, se quiser, unge e te abençoa. Só uma última coisa. Os meus livros, glória a Deus, já venderam todos ali. O pessoal, acho que gostou aí dessas ministrações. A gente não prevê. Quem tiver interesse em adquirir algum dos meus livros, primeiro tem livros ali que estão em CD e DVD. Por exemplo, esse seminário, ele se chama Saindo do Cativeiro. Tem ele em DVD e tem outros mensagens ali, que não tem o livro, mas tem o DVD. Se você tiver interesse no livro, eu pedi à moça, você pode fazer a encomenda. Aí você deixa pago, não tem custo de correio, você deixa seu nome, seu telefone, aí a gente manda tudo aqui para o endereço aqui da igreja. Aí eu me comprometo com os irmãos da gente despachar esse material na segunda-feira. Aí você vê com o pessoal lá de fora, tá bom? Deus abençoe a todos. Pastor.